ao Senhor, ó povo em alegria. Feliz o homem que teme, que em ti confia. Ele se deleita nos teus mandamentos. Sua vida é luz, seu coração ferve por dentro. Glória a ti, nosso Deus, na escuridão. Tua verdade brilha, tua graça nos sustenta. Feliz o homem que anda em tua luz. Sua fé é um farol, sua alma ora a Jesus. Sua descendência como árvore florida floresce forte, por teu amor nutrida. Em sua casa bem-estar e riqueza, ele vive em paz. Prova tua ternura e beleza. Glória a ti, nosso Deus, na escuridão. Tua verdade brilha, tua graça nos sustenta. Feliz o homem que anda em tua luz. Sua fé é um farol, sua alma ora a Jesus. Nas trevas sua luz resplandece. Misericórdia e justiça são suas preces. Ele dá aos necessitados, abre os braços, seu coração é firme, em ti permanece. Glória a ti, nosso Deus, na escuridão. Tua verdade brilha, tua graça nos sustenta. Feliz o homem que anda em tua luz. Sua fé é um farol, sua alma ora a Jesus. Ele não teme as notícias do mal, seu coração confia, permanece leal. Os ímpios se irritam, mas ele se eleva na tua justiça eterna e sem trégua. Glória a ti, nosso Deus, na escuridão. Tua verdade brilha, tua graça nos sustenta. Feliz o homem que anda em tua luz. Sua fé é um farol, sua alma ora a Jesus. Celebração de adoração alegre, louvor orquestral, canção francesa moderna, banda completa com percussão, 95 cindepinhas de BPM, exuberante e edificante, temas de louvor e adoração.